autorizado até o través do portão 05. Livre táxi até o través do 05, Oxenea 6321. Passaria 2231 na escuta? Amigo, 2231. Guardando com a equipe de solo após o Airbus da Oxenea Livre ao Parque, autorizado, puxa a sonar, chama táxi. Aqui é após o Oxenea autorizado, puxa a sonar, chama para o táxi, passaria 2231. Trip 5266, direita proa 055, novo limite radial 300D, Salvador. Direita 255, limite 300D, Salvador. Proa 055. Proa 055. Trau frontão. Muito baixo, não copiei. Para o táxi, com 142 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando o galeão. Táxi autorizado direita via Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 118 dúzia, altimetro na 04. Autorizado via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 186, gol. 1399. Cenário 6321, agora tem táxi autorizado via Índia Alfa, no ponto de espera da 10 Torre, 118 dúzia, altimetro na 04. Via Índia Alfa, ponto de espera, torre 386, ajuste 1014, altimetro 6321. Trip 5219, está pronto para cópia? Para 5 mil pés, altímetro 1014. Para 5 mil pés, registrado 1014. Eita, Gol, Eval, controle 119.8, transponder 5166. Autorizado, número 0 para conquista, decolagem 10, perfil da Gol, transmissão Eval, controle 119.8, transponder 5166, 5219. 5219, chão para puxa acionar. Para pushback acionamento, 5219. 1500 pés, altímetro no 014, reporte Faripe. Passará Faripe, Júlia. Papá, papá, quilo, quilo alfa para o localizador, esquerda proa 135, reporte estabilizado. Esquerda 135 para interceptar o lote, quilo, quilo alfa. Azul 4206 na sua escuta. Azul 4206, aciona identificação, desça para o nível 070 na chegada Mari, altímetro 1014. Azul 0014. Gol no 075, completa a redução 2009. Ciente, redução 2009, gol no 2075. 395, localizador, Campo Avista. Zona 395, completa final do procedimento LFXE, agora a torre 118, decimal 612. Nova. 6, decolo no 0, direita da El, Leda, Bridge. Controle em 119, decimal 8, transponder 5170. Já o Fatango decola inicialmente com produto para o Tapuã, com o vento 120 graus, 109. Ó, Charlie está autorizado a decolar, pista no 7. Reduzindo, Cris. 147 no 1, da Eleita Bridge. 7, 120 graus, 109. Após a decolagem, produto para o Tapuã, aguarda novas instruções. Gol no 395, controle. O Alfa Tango Tango, só para informação, tem um sequenciamento de 4 aeronaves, a pista no 0. Se decolar, vai ter que manter o setor sul aguardando para o cruzamento. Confirme tensão, decola ou mantém a cabeceira? Alô, Salvador, uma boa tarde. Gol no 92, no portão 2, para o pushback, acionamento. 9502, autorizado, chama a taxa. Executa essa marcha para o caso. 92. Centro tráfego está precisando para o 130, vamos ter certeza. Papá, papá, quilo, quilo alfa, autorizado a final do procedimento LFX-3, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. 7, quilo, quilo alfa. Trip 5266, reduz a velocidade 1709. Para aumentar o sequência, a separação com o tráfego à frente, direita, proa 160. Ok, reduzindo para 1.70 nós então. Proa 160, positivo? Afirmo, tráfego à frente agora 5 milhas, Boeing 737-800. Tá certo, proa 160, reduzindo para 179. Gol no 075 estabilizado. Mas curva esquerda, vou interceptar. Certo, voa Duna, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LFXV. Duna 2000, vai poder estabilizar. Transição Salvador Gona 399 Nadael, passando 1500 para o 380. Gona 399, contato radar na decolagem, suba ao nível 380 na saída da El, após Leda, direto Bridge. Ok, 380 no perfil da El, após Leda Bridge. Travel Paris, ingressando Interlagos, Vitorinha de Leste. Confirmando o PLB e a procedência. Cairu tá com 07, Rita Índia Gilete. Certo, reporte visual com a pista no 7. Reporte visual no 7, Gilete. O 35266, passo o alinhamento do localize para voo 60. Confirma pra mim, Salvador? 35266, desça para 3 mil pés. Por gentileza, mantenha a proa 160 para aumentar a separação. O tráfego do gol no 075 passou o localizador. Certo, mantendo a proa 160 para 3 mil. Passando quilo, quilo alfa vai reduzir. Papá, quilo, quilo alfa, completa a final do procedimento LSXWAY. Me chama a torre 118, decimal 612, tem um bomboso. Renato, boa tarde. Trip 5266, agora para o localizador, esquerda, proa 065, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado, grato pela colaboração. 065 para 2 mil pés, Trip 5266. Azul 4206, desça ao nível, desça para 4 mil pés, altímetro 1014, sob vetoração, mantém a presença e proa, limite do localizador. Reduza a velocidade 2209. 4 mil. 220. Gol no 075, vai passar a Duna, reduza para a velocidade de aproximação, torre 118, decimal 612, bom posto. 18612, obrigado, boa tarde. Alfa Juliette 05395. Utiliza o pouso, quilo, quilo. Torre Salvador, muito boa tarde, gol no 075, passando Duna, baixando a travada. Bom, no 075, boa tarde, continua a aproximação, informada que está livre. CRN, segura para estar livre. Oxenia 6321, após ECO 50 papá na final, após aeronave na final, ali mantém cabeceira 10 preparando para a decolagem. E após a passagem da aeronave na final, ali mantém cabeceira 10. Prossiga. Está passando lá o Rita Juliette. Confirmando a procedência para o B. Procedência Salvador, sim, mantenha condições visuais. Reporte para ir para o ingresso no corredor Interlagos. Altímetro em Salvador no 014. Azul 4206, desça para 3 mil pés, altímetro no 014. 3 mil no 014. Tá 3190, autorizado direto ITAP. Confirma o vento para o quilo alfa. 100 graus, 1 nós, quilo alfa. Salvador, boa tarde, tá passando o Vitorinho de Gilete. Vitorinho de Gilete, boa tarde. Após o tatuário todo utilizado, final 97. Aponta conta final. Aponta final 3000 de Vitorinho de Gilete. Após o tatuário autorizado, final 97, apontará 3000 de Júlia. 206 para o localizador, curva direita pro 070, reporte estabilizado. Desça para 2 no pés, autorizado final do procedimento LSXV. 070, alto de proa, ponto vai estabilizar com a 206. Aguardando para pista 1 no cara 3. Quilo, quilo, alfa, sala 5-2, solo 1-2-1-9. Oxenema 3, 2-1, vento 1-1-0 graus, 1-1-9, autorizado a colapso 1-0, reporta iniciando. Leve decolagem para iniciando, 6-3-2. O gol 1-0-7-5, o vento é 1-1-0 graus, 1-1-9, a aeronave na cabeceira já iniciou e com a área de pista livre. 7, cruzando 800, aguardando pista livre. Charlie Alfa Tango, prossigo. Só um minuto, mantenha a escuta, Charlie Alfa Tango, mantenha a escuta e aguarde. Charlie Alfa Tango. 180, autonomia 0330, alternando com o fim. 1925, taxa direita, via Indy Alfa, ponto de espera da 90 Torre, 1186, altímetro 1094. 7 direita, Indy Alfa, ponto de espera 186, na 925. 5, 1-1-0 graus, 1-0 nós, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, gol no 075. Charlie Alfa Tango, torre. Charlie Alfa Tango, se tiver condições, tem como pousar direto no pátio 5. No pátio 5 ou no, na 3-5. Pouso pairado na 3-5, sem interferir com o trato. Zero. Boa tarde, essa unidade de identificação, desça ao nível 060 na chegada Mare, altímetro 1-0-1-4. Descendo para 060 na chegada Mare, azul 4260. Cara, Alfa Tango vai manter o farol aguardando. Cara, Alfa Tango. Manter a posição para 0231, gol no 075, solo 54, direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219. O Alfa Tango Tango tem condições de livrar. Alfa Tango Tango tem condições de livrar na interseção com a Bata e aguardar. Então libera, a porta está livre, Alfa Tango Tango. Grato. O Vitorino Juliette se encaixa como número 2, tem um ATR na final da 1-0, se encaixa como número 2, formarei pista 1-7 e eixo livre. Sim, está acertando 3-0 pela direita, pela esquerda, se encaixando como número 2, Juliette. 1-0-7-5, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, 1-0-7-5. 3-1-4-5, copiou? Afirmo, autorizado Galeão 380, decola da 10, curva direita da Eulita, se deve, obter novembro 87, seguro. Controle 198, transporte 5411. Copiou a saída da Eulita, Bideve. Da Eulita, Bideve, tá 314. Chama pra puxa sanar. Bora. Sol Salvador, trip 5219 para pushback autonomia. Trip 5219 autorizado, chama táxi. Para o táxi 5211. Reporte estabilizado. 2014, o vento 1-1-0 graus, 1-0-9, autorizado pouso, pista no 7. Direto após pouso, livra na Quebec e aguarda instruções. Pouso, Quebec, aguardando. Azul 4206 estabilizado. Deixa eu. Vai passar o marcador externo, torre 1-1-8-12, bom pouso. Solo 57, livra direita, solo 1-2-1-9. Direita 1-2-1-9, repito, 5-2-6-6. 4206 ILS. Vicente, uma hora pista livre, 4206. Passarei 2231, vento 090 graus, 109, autorizado da cola, pista no zero. Eu, Nicolás, passarei 2231. Trip 5266, Alfa, Kilo, Pátio 3. A terceira nave da companhia que está efetuando o pushback no pátio. Espera, dá 1-0, pronto. 925, boa tarde, mantém ponto de espera. Dá 1-0. Mantém, 925. Autorizado ali, manter capoeira no set. Estimada colagem, 1 minuto e meio. Pouso 420. Azul 4206, 2090 graus, 109, autorizado, pouso, pista no zero. Pouso. Passarei 2231, decolou 58, controle 119, decima 8. 419, passarei 2231. Durante direto, solo 58, livre na Quebec, aguarda as instruções, faz back track em paz. 2-3-1. Passarei 2-2-3-1 no contato radar na decolagem, suba ao nível 340 na saída Momo, após alvo, direto barreiras. Saída Momo, após alvo, direto barreiras, para 340, passarei 2-2-3-1. Tá autorizado, final, direto 4-5, Charlie Alfatão, repórter curta final. Direto 4-5, Charlie Alfa Tango. Vou 925 após aeronave na final ali, mantém, capoeira no zero. Sente após o pouso aeronave no zero ali, mantém, 925. 219, está pronto para o táxi, o POB 60, 4 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador. 219, taxa autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, chama a torre, 1186, altimetro no 04, corrigindo, via Pátio, Índia e Alfa. Ok, via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, chama na torre, 1186, graças. 109, autorizado a colar pista no 7. Onde não entra uma vez, ó. Alfa Vitor Juliette. Quatro dois zero meia, cogindo 4260, solo 00, direita solo 121, décima 9. Sete solo 219, azul 4206. Autorizado final no 7, a porta final de 3 milhas. Vitorino de Leto, autorizado o taxiamento para o PAT 4, via pista no 7. Agora, Alfa Kilo, PAT 3. Alfa Kilo, 4206, azul 4206. Tactado. Torre Salvador, 3529, na ponta de espera da 1-0. Azul 4260, livre da restrição vertical intacta, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. Desça para 2.000 pés, altímetro no 04. Reporte estabilizado. Ok, livre da restrição intacta, desça para 2.000, reporte estabilizado, azul 4260. Solo controlado do PAC 5, é o Daniel Patango. Solo 01 no corte de frequência, chora pra trás. Grato. Copito 321, grato. Estabilizado, zero visual com a 10, ok. Vamos lá, zero. Torre, 118, decimal, meia dúzia. 262, obrigado, meu. Tretando, mantém a posição no pátio 3, aguardando o ingresso no pátio 1. Tem uma aeronave que tá puxando 07. A gente vai aguardar então para a posição 8. Pátio 1, azul 4205. Charlie, Cessna 402, cruzou o campo, furou a Nordeste. A

caso mesmo, ingresso Juliette, portão 08. A gente faz a passagem, vai portão 08, azul 4206. Vibe 5729, copia? Para a cota, 5729. Controle 199.8. 198.925, Maria. Leda Bridge, controle em 119.8, transponder 5173. Leonardo Confins 340, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, Flux, 16, controle 1998, transponder 5173, 5729. 5729, só confirma o nível, 340. Afirmo, 340. Chão para puxa acionar. A intenção do 5729 é acionar no local e após o puxar. Sente, já tá pronto? Não, negativo. Sente, então quando me chamar eu vou autorizar inicialmente o acionamento e depois o puxo. Sente, o 5729. Fala Salvador, muito boa tarde. Eu sou o 5742, sempre tenho a informação que é. Já pronto, quanto eu fiz a autorização do meu para 5-4 no 5, autorizado Ilhéus, 160, direto, corrigindo via Golf 677, decola da 10, direita da Euleda, controle 119.8, transponder 5425. 10 no 4, está presente, toma o rumo da rotatória, chame pronto para a descida. 7, decola da 10, com curva direita, saída da Euleda, transponder 5425. 5-4-5, chama pra puxar acionar. 7, continua a aproximação. Continua a aproximação, controle Salvador, acena identificação. Desça ao nível 050 na chegada Aman. Altímetro no 014. Controle Salvador, azul 460, tá com pista a vista no IRS. Azul 4260, 1,5 milha para o marcador externo, torre 118, decimal 612, é pomposo. 2260 para a torre, azul 4260, até o... Até breve. Autorizar direto o toque, vai ter 4863. Obrigado. Confirmando azul 420, 4260, continua a aproximação, a terra lendo para decolagem, fumaria pista livre. 4-0, na pista. 3190, solo 06, Libra direita, solo 121, décima 9. A Libra 1219, 3190. Menos chama pro pushback, 729. Chamará pro pushback, 729. Controle Salvador, aciona identificação, desça ao nível 060 na chegada Mari, altímetro no 04. 060, chegada Mari, clínica Coro, 060. O Trip 5219, 110 graus, 089, autorizado a colar, pista no 0. Tá iniciando a decolagem, 5219. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette. 526, na escuta? Prossiga. Tem condições da posição de estar, voltar para o pátio 3, fazer um 180, ou precisa manobrar um pouco mais à frente, como é que é? Ah, vocês deveriam prestar mais atenção nas informações que vocês dão aí, a gente vai voltar para 180 aqui. 206, só para informação do senhor, quando o seu pátio mudou pela segunda vez, nós já tínhamos autorizado, quem mudou foi a equipe de solo, essa coordenação junto com a companhia, pelo tempo que cada aeronave passa nos gates. A torre não tem nada a ver com isso, a torre só olha a informação e autoriza. Então deu autorização errada. Deu autorização que estava no meu sistema. Agradeço a coordenação do senhor ter virado e prosseguir para o pátio 3, liberar o pátio. Pantanal 4711 tem táxi autorizado via Pátio Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre 1186, altímetro 1014. Autorizado, táxi Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 186, 10, 14, altímetro, Pantanal 4711. Pantanal 160, na gole após Eval, direto Conquista, 521. Sueco 1 Novembro, chamou? Isso é trem. Novembro é trem? Autorizado IDC 085, decola 97 direita, corredor Acheno, restrito no 1000 pés, até o farol da Barra, liberação do controle. Controle opera em 119 decima 8, transponder 5141. Cheque no seu transponder, não recebe informação do modo char. Alfa, tchau, tchau. Vou levar cheque pra coisa aqui. Abaixo é 4863, controle. Eu posso fazer um cheque no transponder, por enquanto, na saída, esse controle, quando se confia em seu caso, que você estava recebendo, pode ser feito agora? Afirmo, no momento estou recebendo, passando nível 075, em descida 050. Vamos passar por 2 agora, ok? Um instante. Ok, sem problema. Salve Salvador, muito boa tarde, viu? 4260, lembrando a sua escuta. 260, Alfa Quilo, pátio 3. Alfa Quilo para o pátio 3, 4260. 190, previsto ao portão 06, está ocupado pelo outro aeronave, você vai ter que guardar ela para o chá. Sim, 4260, obrigada. Confirma o tráfego que chamou. Confirma o tráfego que chamou, solo. Quilo Serra Lima, autorizado Salvador Serra Novembro Zul Whisky, uma centena. Direto, decola 17 direita na saída Coral. Controle em 1198, funciona 5174. Recebe agora, vai 7463. Negativo, agora não recebo mais o modo tchau. Obrigado. Nada. Gente, Quilo Serra Lima, acionamento táxi, torre 118, meia dúzia. Papapá, Alfa Tango Tango, ainda não recebo informação no modo tchau. Passa o cheque transponder, stand by, normal, identity. Alfa Tango Tango. O 40 no perfil da subida Golem. 5219, autorizada a ascensão nível 160, retoração para evitar tráfego na chegada à Mare, curva à esquerda proa 245, limite será ao passar o nível 100, após o nível 100, direto Conquista. Ok, esquerda 245, no limite do nível 100, 5219. Correto. Estou no meu 92, razão desse que você está empregando? Almeida, no meu 92? A razão desse que você está empregando? 1.500 pés, não tem a fuga de fuga. Condições incrementar para 2.500 pés? Confirmo. Autorizado, 2.000 pés, gol no meu 92, afinal do procedimento ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, final ILS, reporte estabilizado, não tem a fuga de fuga. Role 1 no 9.8. Aviar que porra. 755 atrás. Gol no 755, contato radar na decolagem. Suba ao nível 3.